neguinha, vem a neguinha, neguinha, vem a neguinha, neguinha, vem a neguinha, neguinha, vem a neguinha, neguinha, vem a neguinha, neguinha, vem a neguinha, neguinha, vem a neguinha, neguinha, vem. Eu me sinto bem se ela se sente bem. Eu me sinto bem se ela se sente bem. Eu me sinto bem, meu bem. Se sente bem, meu bem. Se sente bem, meu bem. Se sente bem. Eu me sinto bem, o corpo flutua, o espírito tá zen, a cabeça tá na lua, os pés estão nas nuvens, pisando macio, os ouvidos a ouvem me chamando. Os pensamentos voam, é muita imaginação. Não tem lei da gravidade, eu tô em levitação. O sangue tá quente, gelado como a neve. Eu sinto calafrio, mas a mente tá leve. A alma busca Deus, ao contrário das mãos, buscando no corpo dela o caminho da perdição. A visão tá embaçada, me sinto estonteado, enquanto o paladar sente o sabor do pecado. Delicadamente o tato toca a sua pele, a audição na inspiração ao som do 3L. O olfato sente o cheiro, o perfume que ela tem, e pelo sexto sentido sinto que ela tá bem. Eu me sinto bem se ela se sente bem. Eu me sinto bem se ela se sente bem. Eu me sinto bem, meu bem. Se sente bem, meu bem. Se sente bem, meu bem. Se sente bem. Ela se sente bem, sem crise, sem TPM. É o crime em frente ao espelho, nua, passando creme. Gosta de sexo, skate, rap and roll. Obra divina, não sei onde Deus errou. Relaxa e viaja, viaje da brisa. Viajo na dela, o poeta e a poetisa. Adora a poesia e curte uma sacanagem. Odeia hipocrisia e ama fazer bobagem. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Em casa, no carro, no motel, na balada. Amante, ficante, esposa, namorada. Quer dar e receber, amar e ser amado. Amada, curtindo a vida pampa em Sampa, no Rio, em Minas, em todas as regiões do Brasil, na terra, nos mares e no céu também. Não importa o lugar, ela só quer se sentir bem. Eu me sinto bem se ela se sente bem. Eu me sinto bem se ela se sente bem. Eu me sinto bem, meu bem. Se sente bem, meu bem. Se sente bem, meu bem. Se sente bem. Eu me sinto bem se ela se sente bem. Eu me sinto bem se ela se sente bem. Eu me sinto bem, meu bem. Se sente bem, meu bem. Se sente bem, meu bem. Se sente bem.